Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e verso 8. Bom dia, meus amados irmãos. Essa sexta-feira sempre é esperada, um dia que nós já logo cedo iniciamos, sempre vendo a mobilização para o culto da noite. Hoje, mais uma vez, o culto da vitória em nosso tempo. E eu tenho certeza que a bênção de Deus estará acompanhando a tua vida como tem sido todas as sextas-feiras. Após o culto, a nossa vigília de oração, nosso clamor, nossos gemidos. E nós estamos agradecidos a Deus pelo bom número de irmãos que estão conosco nessas vigílias de orações. Bom seria também que mais obreiros, carregados de congregações, líderes que estão à frente de grandes congregações, tivessem um tempo para ficar conosco das 10 da noite em diante no nosso templo, orando, clamando, porque precisamos buscar esse fogo que aquece a nossa alma. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O apóstolo São Paulo diz: como a pessoa embriagada, ela é conhecida, e por isso ele diz: não vos embriagueis com o vinho. Como sabemos que uma pessoa está bêbada? Não precisamos ir até ela e perguntar: você está bêbado? Não. Ela, no seu modo de falar, no seu modo de andar, os trejeitos dele mostra que o seu corpo está dominado pelo álcool. A embriaguez, por sua vez, promove o comportamento estranho no homem e na mulher. Uma pessoa controlada pelo álcool, pelos vícios, aparecem os frutos dela. E a Bíblia fala lá em Gálatas 5, e verso 19, que as obras da carne são manifestas: impureza, prostituição, lascívia, idolatria e todas estas outras coisas, inveja, iras, falsidade. Isso são frutos que uma pessoa pode ostentar. Esse embriagar-se aqui, eu estou falando que não é que uma pessoa só que beba uma bebida alcoólica que tem esses frutos. É quem se deixa embebedar por essas coisas. Tudo nele diz que ele está embriagado. Sua maneira de andar, seu olhar, suas roupas. A verdade é clara, ele está sendo controlado pelo que é errado. Fábrica, lojas, casamento, família, suicídio, homicídio, roubo, tudo isso e muito mais acontece quando alguém se entrega aos vícios e à perversidade. Mas o apóstolo recomenda que, em vez de você ser controlado pelo vinho da contenda, seja cheio do Espírito Santo. Sinais de alguém cheio do Espírito Santo são sinais que se exteriorizam. Uma vida cheia do Espírito Santo, o modo dele falar, o modo dele andar, a autoridade que ele tem. Um homem e uma mulher que está cheio do Espírito Santo é dócil, tem roupagem de santidade, encontra condição de ajudar aqueles que estão sofrendo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma nova canção. O Salmo 40 diz: tirou-me de um charco horrível, de um lago de lodo, e pôs os pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e um cântico novo na minha boca. Você pode fazer nesta manhã uma análise do que você está sendo embriagado. Do Espírito Santo? Cheio? As virtudes estão aparecendo? E se tem coisas que não são do Espírito Santo, elimina-as da tua vida para você ser feliz, abençoado e próspero. Se base vinal, tu me deres gozar. Se a dor eu tiver que sofrer, ó, sim, no que for, certo estou em saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Eu quero, nesse momento, orar com você. Amado Deus e Pai, eu louvo a Ti, porque eu sei que o Espírito Santo quer encher as nossas vidas de frutos que realmente possam aparecer no nosso dia a dia: longanimidade, bondade, misericórdia, amor, mansidão. Nós sabemos que contra essas coisas não tem lei, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e nós queremos invocar o Teu nome. Ó Deus, aonde a embriaguez dessa vida, aonde os cuidados dessa vida tem feito tantas vidas reféns, nós estamos orando, pedindo: Deus, socorre agora, livra agora, e faz com que haja um novo viver a partir desse dia, na Tua presença. Nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém. Louvor. Testemunho. Esta é a quarta sexta-feira que eu estou vindo no culto da Vitória. E Deus tem me abençoado mais do que eu anotei no meu panfletinho. Minha sorte.